para ele ver. Sonhei com noite tranquila, recebi noite trancado. Vários playboy cebolinha, sonhei ser dono do bairro. Podia pintar um quadro como Caravaggio, genial como Wolfgang Bravo, nego Stradivarius. Me quiseram como rap, estraguei vários caralho. Caprica nota de peixes, me fiz na era de aquário. Filho da doença do século, aí fui de cigarro sedentário. Pensando em grávida Deus, pra ver se ele faz o mundo mais igualitário. Pensando em grávida Deus, pra ver se ele faz o mundo mais igualitário. Ó só. Trabalhadores na rua, o papa é pop, quarentena é pop. Cardi B fez mais que o presidente, porra, amo hip hop. É, se eu ouvi errado não, eu falei isso mesmo. Trabalhadores na rua, o papa é pop, quarentena é pop. Cardi B fez mais do que o presidente, porra, amo hip hop. Trabalhadores na rua, o papa é pop, quarentena é pop. Cardi B fez mais do que o presidente, porra, amo hip hop. Trabalhadores na rua, o papa é pop, quarentena é pop. Cardi B fez mais do que o presidente, porra, amo hip hop. Trabalhadores na rua, o papa é pop, quarentena é pop. Cardi B fez mais do que o presidente, porra, amo hip hop. Que nada, eu tô cheio de ódio, pote. Tô cheio de ódio e tô na bruxa, tá ligado? Não tenho dinheiro pra pagar plano, não tem cura essa desgraça. Se eu pegar essa desgraça, já era eu, irmão. Tá maluco? Eu quero viver, parceiro. É, homem, aqui no barbado o bagulho tá doido. Eu tenho que sair pra fazer meus corre aqui. Eu não posso ficar o tempo todo em casa. E a galera não parou de trampar ainda. Padaria aberta, mercado aberto, lava jato, que os caras não têm o privilégio de ficar em casa, né? E é isso. Porra, mano, tá louco, pilote. Mas quando tá vencendo, não tem como trabalhar, porque tá tudo parado. A coisa aqui em São Mateus tá estranha, de verdade. O pessoal tá começando a tomar ciência agora, tá ligado? Uns coxinhas tá sendo espalhado por aí, ninguém tá entendendo nada. Mas tem muita gente ainda que tá tendo que sair pra fazer o corre, como sempre. Aqui no Complexo do Alemão a gente tá apreensivo, né? Irmão, eu mesmo moro na Cracolândia, tá ligado? Desde pivete e nunca vi mudar, tio. Sempre a mesma fita. Uns tendo a mesa farta no café da manhã, outros guardando café pra comer no almoço, nem sabe se vai ter a janta, tio. Muita barriga roncando de fome, muitos roncando de barriga cheia, isso que é foda, irmão. Mas tá ligado, velho, nós tá seguindo na luta. Eu mesmo tenho meu teto aqui, né, não, cachorro. Querendo ou não, é um certo privilégio. E a rapaziada que nem, às vezes, tem um lugar pra cair, pra pagar um descanso. É foda, irmão. Mas tamo junto, negão. Tá ligado, aquele abraço. Ué, cara, tu viu o vídeo da Cardi B mandando lavar a mão?